Um outro dado que para nós é relevante é que na geografia do festival há uma área do festival que vai ter uma dimensão muito forte este ano e que é a área do Rossio e aquela zona envolvente à cidade antiga, à zona da Beira-Mar. São dois focos fortíssimos do festival, com instalações permanentes, com espetáculos de ambulação de rua, com instalações. E que queremos que vai criar uma dinâmica forte também esta zona da cidade. Temos um projeto novo, muito ligado àquilo que é a chamada arquitetura efêmera, arte efêmera, que vai acontecer precisamente no Rossio, chamado o Hub Station, que é um projeto que congrega uma companhia holandesa com artistas nacionais e com algumas parcerias com estruturas fora, não só da Aveiro, como também da região, mas inseridas no distrito, portanto, desta lógica da formação do festival. Numa lógica regional e que está dimensionado na mediação entre aquilo que é a arte, a ecologia, a sustentabilidade e vai permitir criar dinâmicas muito interessantes e de convívio muito forte neste local. Há também o reforço do circo contemporâneo do teatro de rua, porque são áreas que são absolutamente vitais naquilo que é a aproximação do que é o público e o artista, as estruturas e a cultura, é uma forma de democratização cada vez mais efetiva nessa relação direta. Temos também a estar numa presença interessante a nível da dança contemporânea em espaço público, que é uma novidade face às edições anteriores. O reforço da dimensão das artes plásticas e da componente expositiva no festival, em concreto com dois polos distintos, um no Rossio e outro na antiga Capitania.